Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que marcam com sabor de saudade. E meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. A rocha vem. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor, eu estou tão só. Canta assim. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, mas não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, mas não pra ele. Eu chore por ele. Essa pra galera de casa, viu? Vem! Se lembre que eu há muito tempo eu te amo. Te amo, te amo. Eu quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião e com destino à felicidade. A felicidade pra mim é você. E pense em mim, chore por mim, liga pra mim, mas não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, mas não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele, ou pra ele, não chore por ele.